agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Pois é, a segunda de hoje, e estamos de volta para trazer mais 30 minutos do nosso tesouro português. Sabe que os seus pedidos são sempre bem-vindos através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. É muito simples. Peça-nos o fado, diga-nos o fadista e o nome do fado que quer ouvir, qual a edição que prefere que o seu fado passe e nós fazemos o resto. Vamos então dar início com Ai Maria, fado de Ana Maria. É o primeiro, esta é a nossa segunda edição. Logo depois ficamos com Odete Mendes, Só Lágrimas de Sonho. E terminamos com Lenda das Caldas, fado de Lenda das Algas, assim é que é, fado de Alexandra. São estes os três grandes fados que ficam para os próximos minutos, aqui, no Se Diga Lá o Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Aquela fita mal morre a noite, ainda não nasceu o dia. Já da fonte vem Maria, lá vem Maria, lata d'água na cabeça. Ai Maria, ai Maria. Se a vizinha, mil olhos vão seguindo. Quando sobe quase fechada a tardinha, de mil bocas a Maria vai ouvindo. Pobrezinha, mas tem porte de rainha. Mal morre a noite, ainda não nasceu o dia. Já da fonte vai Maria, lá vem Maria, lata d'água na cabeça. Ai Maria, ai Maria. Ai Maria, ai Maria. Ai Maria, ai Maria. Na vida toda noite sem amor não tem perfume. E vida sem amor já não é vida. A noite sem amor não tem perfume. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. O mar espreguiçando-se na areia, entrou-se no seu espreguiçar, algas em voltas em espuma. À noite veio a maré cheia, voltaram todas ao mar, mas na praia ficou uma. Conta a lenda que essa alga pequenina que o destino ali deixou tomou forma e tomou vida. Por ali passou, encontrou uma menina sobre a areia adormecida. E quem passar pela cabana do pescador há de sentir um não sei quê de nostalgia, e aos seus ouvidos há de chegar o rumor que tem do mar a estranha melancolia, e nessas notas doloridas e plangentes talvez não saiba quem é que está a escutar. Se os primeiros minutos de fado lhe agradaram, tenho a certeza que os próximos também serão do seu agrado. Beatriz da Conceição, esta fadista do Porto que nos traz Luta por Mim, Amor. Logo depois ficamos com Fado do Marujo, na voz da grande, grande Marina Mota. E terminamos esta nossa reflexão com Lenita Gentil. São estas as três vozes que ficam para os próximos minutos para lhe fazer companhia aqui no seu Diga Lá ao Sr. Fado, sempre, sempre, em português. Pensar em mim, prometo, jura. Sentes como eu vento a soluçar. As verdades mais certas, mais impuras, que as nossas bocas têm para contar. Sentes lá fora a chuva estremecida, como desenlaçar de uma aventura que pode ou não ficar por toda a vida. Diz que sentes como eu, promete, jura. Se sentires esse fogo que te queima, se sentires o meu corpo em tempestade, luta por mim, amor, arrisca, teima. Abraça este desejo que me invade. Se sentes, meu amor, o que eu não disse, além de tudo mais, no que disseste, é que não houve verso que eu sentisse aquilo que eu te dei e tu me deste. Aquilo que eu te dei, aquilo que eu te dei, que tu me deste. Carinha laroca, assenta o praça na armada, todo tricos na plumada. Levou o fado com ele, com a guitarra bem timbrada, porque o fado está-lhe na pele. Ai, marujinho, no teu ondular, tens um jeitinho das ondas do mar. Andas então a beijar as marés de porão ou com vés, cabeção a acenar. Sempre que encalhas no cais tentador, vais para a batalha naval do amor. Ficas de rucas belas que são manai, opa, com pato, ai é que vão. Os teus beijos são salgados, as bocas sabem-no já. Tem os lábios tão cansados, que tanto beijo dá. E nos portos onde está, se o marujo anda na berra, é sabido que isso dá. Dá borrasca, mas é em terra. Ai, marujinho, no teu ondular, tens o jeitinho das ondas do mar. Andas xingão a beijar as marés de porão, ao convés cabeção a acenar. Sempre que encalhas no cais tentador, vais para a batalha naval do amor. Ficas liruqueias belas que são maná e opa, com pato, ai é que vão. Encalhas no cais tentador, vais para a batalha naval do amor. Ficas de rugas belas que são maná e opa, com pato, ai é que vão. Diga lá ao Senhor Fado. Thank you. não vivo fadistas nem fado, desde a graça até à guia. Não vivo fadistas nem fado, desde a graça até à guia. Se alinha cheio de fé e virtude na volta da capelinha da Senhora da Saúde, à volta da capelinha da Senhora da Saúde. Morreu quando ela morreu, porque o fado dessa era morreu quando ela morreu. E da velha tradição chama o resto hoje em dia, porque os tempos de lá vão, não voltam à moraria. Porque os tempos de lá vão, não voltam à moraria. Como o tempo passa no instante, então chegamos mesmo ao fim da nossa segunda edição. Vamos embora por hoje, mas amanhã estamos de volta para mais duas edições repletas do nosso tesouro português. Já sabe, os seus pedidos são sempre bem-vindos. www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então no e-mail que está sempre aberto para si, geral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade, peça o seu fado, diga-nos qual é o fadista e em que edição prefere que o seu pedido passe. Vamos terminar com O Céu da Minha Rua, na voz de Amália Rodrigues, e logo depois Aquela Igreja, na voz de António Severino. Da minha parte é tudo por hoje, mas já sabe, amanhã estou de volta com mais Alma Portuguesa. Fique bem e até amanhã. Atenção.